Até um pouco a propósito, o assunto da pregação de hoje, que é sobre autoridade espiritual, e eu passei a meditar um pouco sobre isso por uma coisa que eu vi na televisão ontem, quando eu cheguei em casa, ontem à noite, após a sorvetada. Durante vários domingos, ainda em 2007, acho que os irmãos se lembram que nós estivemos meditando, porque eu trazia todo domingo uma pregação sobre um trecho daquilo que nos evangelhos nós conhecemos como Sermão da Montanha. Uma série de ensinamentos e de palavras tremendas do Senhor Jesus, que começa em Mateus no capítulo 5 e termina no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7 de Mateus. Esse sermão tão maravilhoso, com tantos ensinamentos do Senhor Jesus. Eu queria que a gente lesse em primeiro lugar Mateus 7, 28 e 29, para que a gente visse qual foi a reação dos ouvintes que estiveram, então, apreciando aquele sermão, aqueles ensinamentos do Senhor Jesus. Mateus 7, 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu queria que a gente atentasse para isso aqui, olha. Ele ensinava como quem tem autoridade. Essa palavra autoridade, eu fui ver no grego, é exousia, que também é usada quando fala-se de poder. Então, quando Jesus pregava, quando Jesus falava, quando Jesus agia, havia nele as pessoas, isso é que é o mais lindo, as pessoas que o assistiam percebiam nele autoridade, percebiam nele poder manifesto, de maneira diferente daqueles que eram autoridades religiosas também em Israel, ensinavam as mesmas coisas que Jesus, mas não era percebido pelos ouvintes tamanha autoridade, tamanho poder. Por isso Jesus era respeitado, por isso Jesus começou a ser seguido, porque havia essa percepção de autoridade e de poder. Essa frase aí é como se eles estivessem falando o seguinte: esse homem fala como alguém que sabe realmente o que está dizendo, tá? E essa tremenda autoridade de Jesus, manifestada ao falar, quando ele agia, ela é ao mesmo tempo impactante, chocante, mas também era, da mesma maneira, contestada. Pessoas amavam Jesus por causa da sua palavra com autoridade, e pessoas odiavam Jesus por causa que percebiam essa autoridade, percebiam diferença, percebiam que podiam, os seus cargos estavam ameaçados por uma nova maneira de se relacionar com Deus. Muitos líderes religiosos em Israel, eles ficavam sempre perguntando sobre essa autoridade, questionando, contestando essa autoridade de Jesus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 21, verso 23, por favor. O texto diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Olha que interessante. Aqui eles estão se referindo a uma coisa que aconteceu no verso 14 desse mesmo capítulo. Fábio, põe para mim o 14, por favor. Vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Quer dizer que Jesus foi até o templo e vieram pessoas com enfermidades e ele curou a todos. É lógico que isso gera o quê? Maior comentário. Aí virou buchicho geral no templo, né? Isso chegou aos ouvidos das autoridades religiosas. E essas autoridades chamaram Jesus e veja, as coisas eram tão claras, aconteciam de uma maneira tão verdadeira, que não dava, o coxo que estava com dificuldade, se arrastando, no momento seguinte estava pulando e glorificando a Deus por causa da ação de Jesus. Então não dava para duvidar disso. Mas as autoridades, com o coração muito duro, chamavam a Jesus e perguntavam assim: que autoridade é essa? Essa autoridade vem de quem? Esse poder se manifestou por causa de quem? Olha o que eles estavam fazendo. Eles queriam colocar em dúvida o poder de Jesus, dizendo assim: essa autoridade lhe foi dada por Deus ou pelo diabo? Quem você representa? E é lógico, dessa maneira abrutalhada que os líderes religiosos de Israel falavam e tratavam Jesus, está na cara que eles achavam que, ou pelo menos queriam passar para o povo, que a autoridade de Jesus vinha do diabo e não de Deus. Tá? Havia muita dúvida sobre, ou melhor, não havia dúvida sobre os feitos de Jesus, mas sobre de quem Jesus recebia essa autoridade. Porém, apesar de toda essa resistência das autoridades religiosas, olha como é importante a gente viver debaixo dessa autoridade, como Jesus viveu. João 7, 45 e 46. A autoridade de Jesus era bastante considerada pelos seus ouvintes e também bastante contestada. Mas olha que coisa bonita. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Ou seja, lá pelas tantas, depois de ouvir falar tanto de Jesus, as autoridades religiosas falavam: vamos dar um jeito nisso, matar isso aqui no ninho antes que a coisa cresça. E enviam guardas para prender Jesus. Esses guardas, ao invés de prenderem Jesus, param e ouvem o que ele está falando, o que ele está ensinando. Ouvem os seus atos milagrosos em nome do Pai. E voltam impressionados sem Jesus, quase discípulos de Jesus. E aí são cobrados por essas autoridades: por que vocês não trouxeram Jesus? Ah, porque olha, nunca nós vimos um homem falar como esse homem fala. Olha o que é autoridade espiritual, autoridade bem usada, autoridade que Deus quer dar e que deu também para a igreja de Cristo Jesus usar. Olha como é maravilhoso viver debaixo dessa autoridade. E é sempre importante lembrar que sempre foi plano de Deus que Jesus concedesse, que Jesus delegasse essa autoridade para você e para mim. A gente vê isso por vários textos das Escrituras, e seria no mínimo estranho da parte de Jesus se ele deixasse uma igreja. Essa igreja teria a responsabilidade de levar a sua palavra, mostrar a salvação para o mundo, e não a capacitasse, e não a revestisse de autoridade. E é lógico que uma igreja que é chamada assim, como nós vamos ver agora, tem, precisa e recebeu autoridade do alto. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2,9, um texto bastante conhecido. Está falando de você, está falando de mim, está falando da igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que lindo. Ó, você é nação santa, você é raça eleita. Quando a gente está debaixo da autoridade do Senhor, quando a gente está humildemente recebendo essa autoridade que foi dada por Deus, passada para nós, e exercendo o papel que Deus espera de nós, nós somos raça eleita. As autoridades religiosas de Israel foram chamadas de raça também, mas só que bem diferente. Em um determinado momento, quando aqueles duros de coração estavam no auge da sua arrogância contra Jesus, ele vira para eles e diz assim: vocês são raça de víboras. Olha que coisa, falando para autoridades religiosas, para aquele povo. Eu sempre digo isso, para aqueles que deveriam ensinar, quando o Messias viesse, ensinar o povo: esse é o Messias. E eles receberam esse elogio de Jesus, raça de víboras, todo aquele que nega a presença de Deus, todo aquele que não vê em Jesus, o Filho de Deus, que recebeu essa autoridade do Pai quando esteve aqui na terra, e antes de subir, passou para a igreja, é visto por Deus como raça de víbora. Mas nós somos vistos por Deus como raça eleita. 2 Coríntios 5, 20 também qualifica a gente de uma maneira bem, bem bonita e mostra que a gente precisa dessa autoridade. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, se nós vamos ter que exortar o mundo sobre esse mundo entender e aceitar a vontade de Deus, nós precisamos, como embaixadores de Cristo, sermos revestidos de autoridade do alto para exercermos este papel. Então é lógico que Jesus tinha autoridade de Deus, essa autoridade era reconhecida por todo aquele que andava com Jesus, e essa autoridade de Jesus foi passada para a igreja. Amém, queridos? Olha só esses dois textos, João 14, 12. João 14, 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor está indo aos céus, mas vai deixar a igreja. A igreja continua essa tarefa iniciada por Jesus. Olha, o Filho de Deus foi enviado à terra para dar sua vida, para que o pecado das pessoas que creem nisso e o aceitam como salvador de suas vidas fosse anulado. O acusador, o diabo, não vai ter mais chance sobre a vida dessa pessoa. Então nós estamos aqui para divulgar isso. E para a gente divulgar isso, foi delegado para a igreja a autoridade do Senhor Jesus. Olha um outro texto, Lucas 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então ensinar, curar, libertar, tarefas que o Senhor passou para a igreja. E essa igreja, queridos, não pode executar essa tarefa sem a noção exata do que é essa autoridade bíblica sobre a tua vida. Senão a gente pode estar começando a fazer besteira na hora de exercer essa autoridade. Porque isso, aos olhos de Deus, é muito sério. E Deus não brinca com a sua santidade. Ele não vai delegar a autoridade dele para quem está brincando de ser evangélico, para quem está brincando de ser crente, para quem não leva a sério as coisas do Senhor. Porque se levar a sério, Ele nos chama para isso, para sermos embaixadores, para falarmos do seu amor, para efetuarmos curas em nome de Jesus, libertação em nome de Jesus, e ensinarmos o Evangelho que leva a pessoa ao conhecimento do maior milagre que ela pode ter nessa vida, nessa existência, que é entender que Jesus Cristo e só Jesus Cristo salva. Então, é lógico que a gente precisa. Agora, o Senhor Jesus disse, nunca o servo é maior do que o seu senhor. Então tudo aquilo que aconteceu com Jesus, espere que aconteça contigo. Ao contrário das pregações triunfalistas que nós ouvimos por aí, muito provavelmente nós seremos humilhados como Jesus foi, perseguidos como Jesus foi, mas nós viveremos também de vitória em vitória, como o Senhor Jesus viveu. E seremos contestados também em relação àquilo que fazemos no nome do Senhor, como aconteceu com a igreja. Por quê? Porque o servo nunca é maior, nunca é melhor que o seu Senhor. Tudo que o Senhor Jesus passou, nós vamos passar. Aquela palavra que diz assim, olha, fiz muitas obras, todas as obras que eu fiz serão feitas pela minha igreja, e maiores ainda. Isso é maravilhoso, mas é tudo, gente, é tudo. E olha que interessante, Atos 4, 5 a 7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas. com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Isso aqui aconteceu sobre a cura do coxo que estava na porta do templo, quando Pedro e João iam para o templo para orar, e o coxo está ali e pede para Pedro e João uma esmola, e Pedro diz as famosas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto te dou, levanta e anda. Em nome, tudo isso é em nome de Jesus. Olha como a coisa se repete, gente, igualzinha. As autoridades religiosas de Israel chamam os dois perante o Sinédrio e dizem assim: porque não era possível contestar o milagre. O cara que era coxo de nascença estava pulando, dando pulo dentro do templo e louvando a Deus pela vida de Jesus. Então não tem como contestar. Mas o coração do ser humano pode ser tão duro. E isso se repetiu na vida da igreja. Chamam os dois e dizem assim: com que autoridade, quem delegou autoridade para que vocês fizessem isso? Ou seja, essa autoridade vem de Deus ou vem do diabo? Para nós do Sinédrio parece que vem do diabo, não temos dúvida, né? Então a história se repetiu. A autoridade do Senhor Jesus era também contestada, a autoridade de Jesus que está sobre a tua vida, como sobre a minha vida, também pode ser contestada. Então vejamos, Jesus sempre demonstrou essa autoridade, esse poder nos seus atos. Essa autoridade era admirada por alguns e contestada por outros. Ele delegou essa autoridade à sua igreja e também somos contestados, às vezes, por causa dessa autoridade. E aí, queridos, por que eu estou falando tudo isso? Para chegar nesse programa que eu vi ontem na televisão, na TV Assembleia. Por ser na TV Assembleia, provavelmente só eu estava vendo, e talvez eu fiquei sabendo que o Norberto também vê a TV Assembleia. Misericórdia. Tem TV a cabo para ver isso? Me chamou a atenção porque o número 9 é TV Assembleia, e de repente quando eu estou passando de canal, eu vejo lá: profetiza, e glória a Deus, e não sei o que. Eu falo: ué, TV Assembleia mesmo? O que está acontecendo? Era uma sessão na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que, que a Assembleia Legislativa tem? Os deputados estaduais, né? Os deputados do nosso estado, que se reúnem lá na Assembleia. Nesse dia estava tendo, não havia praticamente nenhum deputado, tinha um deputado estadual que era membro de uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal de São Paulo, que estava nesse dia comemorando 9 anos da fundação da igreja a que ele pertencia. Então, esvaziaram o salão da Assembleia e vieram os irmãozinhos da igreja e tomaram assim assento onde ficam normalmente os deputados estaduais, e aqui na mesa onde fica a presidência, tudo ficou. Então o deputado estadual que era representante dessa igreja, um apóstolo, e a sua esposa, a bispa, do outro lado. E estava rolando lá um culto de ação de graças muito legal em relação ao aniversário dessa igreja, muito bacana. O que me chamou a atenção e me fez pensar um pouquinho foi o seguinte: é lógico, eles aproveitaram a presença deles ali para conquistar, vamos dizer assim, essa palavra que usam hoje em dia, para conquistar aquele lugar para o Senhor. E o que caracteriza uma conquista? Conquista de um local ou de uma vida que era de Satanás e passa a ser de Deus. O exercício da autoridade de Deus sobre essa situação, tá? Quantas pessoas você não falou de Jesus e essa pessoa entendeu que Jesus era o Salvador e mudou? Saiu das trevas para a luz. Deus usou da tua autoridade, a autoridade que está sobre a tua vida, para que essa pessoa conhecesse a verdade. Deus ouviu a tua oração, que tem autoridade, para que pudesse agir sobre aquela vida. É assim que acontece. E aquela igreja, por estar ali ocupando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eles quiseram exercer a autoridade e dizer que aquele lugar não era mais dos deputados, não era mais dessa política tão questionável que nós vivemos aqui no Brasil, mas era um lugar de Deus, do Senhor, onde o Senhor iria ser honrado. Até aí, não extrapola muito o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo, por exemplo, aconselha você, eu, toda a igreja, a orarmos pelos governantes, para que possamos ter uma vida em paz, para que a nossa vida seja vivida em paz. É coerente esse conselho. Você clama todo dia pelos teus governantes, por quê? Porque Satanás também tem muitos seguidores aqui no Brasil que fazem o mesmo, viu? Estão também intercedendo e orientando a vida de muitos políticos que decidem as nossas vidas. É, muitas dessas decisões, como eu digo sempre aqui, são tomadas em frente de tabuleiro de runa, de carta ou de centro de macumba. Muitos políticos têm um envolvimento profundo com isso, então é bom que nós, para que esse tipo de maldição que vem de uma direção espiritual tão terrível para um político que pode fazer uma lei que vai bater na tua porta, vai bater na minha porta, vai mexer com a nossa vida, nós vamos clamar então para que ele seja orientado pelo Espírito Santo e não pelo guia tal, pelo caboclo tal. Até aí tudo bem. Mas o que me chama atenção é a maneira como se orava ali. Por exemplo, teve um pastor que pegou o microfone e ele falava para toda: profetiza, profetiza, profetiza, profetiza, profetiza que esse lugar não é mais de Deus, e profetiza, e profetiza. Aí vinha o outro, pegava o microfone e dizia assim: olha, esse lugar hoje, a partir de hoje, é do Senhor, não é mais da Assembleia, não é mais dos políticos e coisa e tal. Dando a entender, gente, para quem está vendo de fora, para quem muitas vezes quer saber, quer pagar para ver, para poder contestar, para poder espicaçar o Evangelho, para poder envergonhar o Evangelho, se isso vai acontecer ou não. Eu e minha esposa assistimos um culto em São Paulo, em que o Benny Hinn profetizava sobre a vida do Estevão Hernandes, antes de acontecer tudo isso com a igreja, renascer. E eu e minha esposa ouvimos, ninguém contou, as profecias que o Benny Hinn trouxe para o Estevão Hernandes naquela noite, naquela manhã, né? Foi um dia de manhã. É. Nada, vejam a responsabilidade, nada do que ele profetizou ali aconteceu. Nada. E as profecias eram muito claras. Em pouco tempo, nesta igreja, na sede da Renascer, nesta igreja, um político de renome aqui em São Paulo vai se converter. Isso vai causar um estrondo nessa cidade. E muitas vidas vão se converter. E para aí, pôs a mão no Estevão, Estevão blaf, caiu no chão. Eu já recebi oração de poder, já caí no chão também, tá? Não pensem que eu estou pregando contra isso. Não é nada disso. Só que... Olha o elogio que foi feito para a igreja de Bereia, quando ouvia aquilo que um apóstolo do Senhor Jesus falava, e chegavam em casa, iam ver as escrituras, para ver se aquilo batia com as escrituras. É a melhor maneira da gente agir, viu? Principalmente em se tratando da autoridade delegada de Deus para as pessoas. É lógico que aquilo que aconteceu na Renascer é comentado até hoje como uma derrota. O cara mais paparicado naquela altura, aqui no meio evangélico, nas igrejas, era o Benny Hinn, por causa que ele era autor do Bom Dia Espírito Santo. Todo mundo leu esse livro, todo mundo tinha isso em alta conta. E o que eu vi ali e depois fiquei aguardando, e depois se confirmou num livro escrito pelo pastor Paulo Romero, dizendo que ele tem a profecia toda do Benihim dada ao Estevão Hernandes, no livro, palavra por palavra, ele gravou o culto, pois, e aguardou durante pelo menos 10 anos que alguma daquelas palavras acontecesse. Nada daquilo aconteceu. Nada do que foi profetizado para aquele homem naquele dia aconteceu. Coisas claras, que não dá para a gente ter dúvida, tá? Quando a gente olha para uma situação como essa, por exemplo, a Assembleia Legislativa tem uma igreja pentecostal lá dentro profetizando que a partir daquele momento que os pés deles tocaram aquele solo não é mais para se exercer uma política rasteira, suja, de falcatruas, de roubo, de desvio de verba e de acertos entre eles. Ali vai imperar a justiça do Senhor, a santidade do nosso Deus. Aguardemos para ver. Amém? Como eu gostaria, gente. Vocês não imaginam como. Vocês precisam ver. Se parar uns 5 minutos, as tratativas que tem por baixo do pano dos homens que fazem política nesse país, se parar por 5 minutos, talvez sobre dinheiro para arrumar o rombo da Previdência Social. Por 5 minutos. Vai acontecer isso? Eu tenho certeza que um dia vai. Porque o milênio vai ser vivido aqui, o milênio é aqui na Terra, 1000 anos do governo de Cristo. Você, igreja, eu, igreja, nós vamos vir com Cristo para governar com Ele durante 1000 anos, um governo de extrema justiça, e nós vamos governar, aprendi isso com o Márcio aqui às sextas-feiras, nós vamos governar um mundo que nem todos vão estar convertidos. Nós vamos precisar exercer a justiça e o poder e a autoridade que nos é delegada, porque nós vamos reinar com Cristo aqui na terra, um mundo que não vai ser feito de cordeirinho, de ovelhinha, não. Porque diz lá no final do milênio que Satanás vai ser solto e vai conseguir arregimentar um exército mais numeroso do que os grãos de areia do mar. Depois do milênio, gente. Nós vamos estar salvos. Nós exercemos a autoridade que Jesus nos delegou durante 1000 anos. Você vai ser um delegado, eu não sei o que isso, né? Um delegado de Cristo aqui na terra. Nesse período, eu acredito que as assembleias legislativas aqui do Brasil vão viver debaixo de uma santidade muito grande, porque eu e você vamos estar fiscalizando com Jesus sentado no trono em Jerusalém, não deixando que nada de errado aconteça. Ele veio para governar durante 1000 anos. Vai ser maravilhoso. Até a natureza não vai sofrer as consequências do que hoje o homem faz com a natureza. Até a natureza vai ser restaurada. Então vai ser um momento lindo. Acredito que lá vai acontecer. Hoje, eu acho que não. Eu acho que não. E eu acho que é muito arriscado você exercer a tua autoridade espiritual dessa maneira. Eu vou num lugar e digo com todas as letras: hoje eu profetizo que nesse lugar não vai acontecer mais nenhum tipo de sem-vergonhice, de safadeza, de desonestidade. A partir de hoje, o Senhor comanda esse lugar. Sabe por quê, queridos? Porque fica a gente querendo pagar para ver, para depois tirar um sarro na cara do cristão. E o evangelho do nosso Senhor Jesus e essa autoridade delegada não é para ser vivida de uma maneira tão irresponsável. Volto a dizer, queridos, eu entendo o que eles quiseram fazer, só que eu acho que a maneira que foi feita foi errada. O dom da profecia, gente, é uma coisa muito séria. Você não pode profetizar. Você ora, você clama, você tem o desejo no teu coração que aconteça isso. O apóstolo Paulo diz para nós orarmos pelas autoridades. Depois desse conselho do apóstolo Paulo, vejam quantas coisas as autoridades romanas, por exemplo, infringiram aos cristãos. Eles foram parar no Coliseu, no circo romano, morto por feras. O apóstolo Paulo aconselhou errado? Não, Não, ele aconselhou certo. Mas em algum momento ele chegou ali e falou assim: olha, profetiza que o Império Romano vai cair amanhã e o cristianismo vai imperar. Não, ele falou: ora pelos governantes para que a gente possa ter uma vida de paz. A maneira como se exerce a autoridade dada pelo Senhor para as nossas vidas é muito, muito séria. Tem um texto, eu vou dar uma puladinha aqui, Fábio, põe Deuteronômio 18, por favor. 21 e 22. Vamos para a palavra quando a gente tem dúvida. Ela está aí para nos auxiliar. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Sabe o que essa última frase está querendo dizer? Esquece dele como profeta. Porque ele profetizou dizendo assim: assim diz o Senhor. Você ouviu a profecia e recebeu como sendo palavra do Senhor, e palavra do Senhor se cumpre 100%. E de repente essa palavra não se cumpriu. Houve o quê? Soberba no coração do profeta. E ele profetizou da sua carne, da sua vontade. O texto é claro em dizer assim: esqueça desse profeta, não leve esse profeta em consideração. Gente, as inúmeras vezes que eu já ouvi profecia que não deu em nada e que não se cumpriu, é assustador. É assustador. E isso, gente, sabe o que faz? Afasta quem está começando na fé, traz decepção, traz incredulidade. Tem cara que está em igreja absolutamente fria, porque não pode nem ouvir falar de dons do Espírito. Por quê? Porque todas as experiências que ele teve foram de meninice, criancice, e ele tem horror a isso, e ele vai perder a oportunidade de viver um cristianismo também com os dons, que são necessários para a igreja, mas vivê-los de maneira responsável. Por quê? Porque o dom é também uma autoridade que Deus dá para o cara invadir o sobrenatural e auxiliar a igreja. Então não é qualquer hora que a gente pode chegar e o Senhor diz, manda recado e bombardeia e traz palavras, às vezes, que está no coração da pessoa, do ser humano, entrega uma palavra carnal. É lógico que eu sei que aqueles irmãozinhos queridos estavam desejosos de que a assembleia hoje fosse formada só por cordeirinhos de Jesus. Meu Deus do céu, vai ver quando abrir aquilo segunda-feira os acertos que se fazem, o cara levar vantagem. Todos são assim, pastor? Acho que não, mas pô, a gente sabe de um monte de coisa. É terrível, é terrível. E a palavra ensina para a gente exatamente como a gente deve fazer, como a gente deve se portar. É um assunto delicado? Então, palavra, gente, vamos para a palavra. Não vamos dar um passo, não vamos querer exercitar a autoridade que Deus nos dá de qualquer maneira. Olha, eu assisti um curso de libertação e que o cara falou para exercer assim. Vai ver se está na Bíblia. Eu já conversei com irmãos que questionavam a Bíblia em prol de apostilas que tinham tido em cursos de libertação. Meu Deus do céu, não pode isso. Por quê? Porque depois o cara que está próximo, esse que contesta, esse que tira um sarro da cara da gente, ele está ali perto, viu? Ele está sendo usado como um instrumento nas mãos de Satanás para poder desacreditar. Uma das coisas mais importantes para a vida do cristão, que é viver debaixo da autoridade delegada por Deus para as nossas vidas. Senão nós não vamos conseguir ser embaixadores de Cristo. Senão nós não vamos conseguir fazer obras que o Senhor Jesus fez aqui na terra, e maiores até. A responsabilidade é muito grande para a gente brincar com isso. Então, elas são contestadas, E muitas vezes nós vivemos de maneira não muito séria e dando pano para manga para que as pessoas possam contestar sim essa mensagem. Então vamos ver por parte o que precisa ser feito. Primeiro, daquilo que nós conversamos aqui, Jesus, homem, não se esqueça disso. A autoridade que Jesus recebeu quando estava aqui na terra, ele recebeu como homem, como ser humano. Então, todo o poder que emanava de Jesus pode também vir sobre a tua vida. Toda a autoridade que Jesus tinha sobre espíritos malignos, sobre doenças, sobre uma série de coisas, pode vir sobre a tua vida também. Era isso que o Senhor Jesus também ensinou quando ele deixou a divindade dele no céu, se esvaziou e veio à terra. Jesus precisava entregar a sua vida em substituição à tua e à minha. Quem devia pagar pelo pecado com a morte éramos nós. Jesus pagou por nós. Então ele se transforma num ser com a minha essência, com a tua essência, um ser humano de carne e osso que pensa que tem limitações. Então Jesus tomou essa forma. E foi nessa forma que ele recebeu essa autoridade, que ele agiu de maneira correta, esperando no Senhor, clamando, orando, jejuando, para que as coisas pudessem acontecer. Jesus Cristo homem. Todas essas armas que ele mostrou que ele tinha que usar para poder ser essa pessoa com tamanha autoridade, que chocava as pessoas que o ouviam, ele mostrou que você e eu também precisamos disso. Então, essa é a primeira coisa, tá? Segundo, Jesus delega essa autoridade à sua igreja, ele sabia que a igreja só prevaleceria debaixo dessa autoridade. Olha só esse texto aqui. Esse texto aqui tem mais a ver com a tribulação. Mas eu acho que tem a ver um pouco com a gente também, porque nós estamos caminhando para o final dos tempos, quando Satanás vai ser derrotado de uma vez, tá? E a palavra diz que quanto mais esse dia se aproxima, mais furioso, mais feroz o inimigo das nossas almas se torna. Coloca aí para mim Apocalipse 12, verso 12, por favor, Fábio. Por isso festejai, ó céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso tem a ver, volto a repetir, isso tem a ver com a tribulação, tá? Provavelmente a igreja no céu já, tá? Mas tem aí uma verdade espiritual que não pode ser mudada. Quanto mais Satanás vê que o tempo dele, porque ele sabe qual é o destino dele está marcado na Bíblia, está anotado lá, tem a certidão de óbito dele na palavra. E ele sabe que esse tempo está se aproximando. E o Senhor Jesus nos alerta dizendo o seguinte: olha, à medida que esse tempo se aproxima, mais feroz ele se torna. E pode ver que ventos de doutrina sopram dentro das igrejas. Muitas ovelhas procurando pastores que falem aquilo que elas querem ouvir, que estão dispostas a acreditar em fábulas e não na palavra verdadeira, porque seguir a palavra verdadeira dá trabalho, denota sacrifício, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Então, tudo isso está se realizando, e pode estar certo, que ele sabendo que pouco tempo resta, o investimento dele contra a igreja vai ser cada vez maior. Então, eu e você precisamos saber usar a autoridade que Deus deixou sobre a igreja. Essa autoridade, ela não se conquista, gente, pelo amor de Deus, apenas através da imposição de mãos de alguém que detém essa autoridade. Se fosse assim, seria muito fácil. Então vem o pastor tal, põe a mão, o cara cai, senão fica ali. A partir daquele momento, ele já não é mais o fulano de tal, ele é o fulano de tal elevado à quinta potência, porque ele recebeu poder nessa oração. Gente, isso não é assim. Isso se conquista. Isso não é através, nada na nossa vida é assim, é ou não é? Você não tem que botar o joelho no chão? Você não tem que saber a palavra? O Senhor Jesus não disse, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Então vamos para as Escrituras. Para não errar. É tudo difícil. Não é nada fácil. Mas assim tem muito mais gosto quando a gente acerta. Quando a gente vai com perseverança até o fim. Primeira Pedro 3:4, por favor. É interessante esse texto. Pedro está falando com as mulheres, de maneira particular com as mulheres, mas serve perfeitamente para homem e mulher, serve para cristão. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só, teu homem interior, tá? Aquilo que tem a ver com o teu espírito, aquilo que se anela com o Espírito Santo de Deus, que ele possa, que seja importante para você e para mim muito mais. E vejam bem, Pedro não está dizendo que é para jogar fora o estojo de maquiagem, hein, mulherada, não é, não é para jogar fora a chapinha, não é nada disso. Graças a Deus que vocês se arrumam, vêm perfumadas para a igreja, glória a Deus, a igreja fica bonita, olha minha esposa, que beleza. Se eu acreditasse que não era isso, eu ia falar, Eliane, menos. E ela capricha, ela vem na igreja, momento legal, vai se encontrar com o seu Deus, ou não é? Tem que caprichar, tem que ficar bonito. Mas o que ele está dizendo é, tem pessoas que já frequentavam o cristianismo, que eram absolutamente vazias interiormente. O homem interior não existia, não existia aliança com Deus, mas o exterior era uma coisa, e Deus não suporta esse tipo de hipocrisia. Tanto que Jesus olha para o sacerdote, olha para o fariseu e diz assim, olha cara, você parece um sepulcro caiado. Por fora você está todo branquinho, pintado como se fosse um sepulcro, tudo bonitinho, tudo caiado, branquinho. Dentro tem um corpo em putrefação. Era isso que ele falava. Então ele abominava esse tipo de coisa. É muito melhor, diz Pedro aqui, que a gente possa aliar isso a um espírito manso e tranquilo. Veja como não é fácil, não é simples esse exercício da autoridade delegada por Deus. Não acontece da noite para o dia. A gente precisa viver o cristianismo mesmo, a gente precisa pagar um preço para que cada vez mais a autoridade de Deus sobre as nossas vidas seja clara, assim como Jesus fez. Romanos 7:22. Porque no tocante ao homem interior, olha agora o apóstolo Paulo comentando sobre o homem interior. Tenho prazer na lei de Deus, tenho prazer na vontade de Deus. Põe mais esse, 2 Coríntios 4:16, por favor. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que está falando sobre esse homem exterior se corrompa? Não é a corrupção que a gente estava comentando até agora, não. Mas mesmo que a nossa casca, que o nosso corpo, que aquilo que está exterior, que aquilo que é matéria, fique doente, sofra as consequências da passagem dos anos, adquira doenças, tudo, o nosso homem interior, nosso interior, que está ligado com Deus, tem que se renovar dia a dia, queridos. É assim, crescimento espiritual, para que cada vez mais a autoridade que Deus deixou em Cristo Jesus para a igreja seja exercida de maneira correta por nós. Por quê? Porque tem um mundão de gente aí fora querendo, pagando para ver. Tem gente querendo contestar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente prega. Mas tem gente que vai ficar maravilhada diante do exercício real, bíblico, da autoridade de Deus que existe sobre as nossas vidas, queridos. Tenham certeza disso, em nome de Jesus.